Alô, testando? Alô? Oi! Tá igual o negócio do Criança Beck, como é que é? Alô? É o Chemos. Não, do... Ei, pessoal! Ah, é? Sou eu! Criança Beck, Criança Beck! Caipira Chemos! Eu vou... Estamos aqui hoje começando mais uma edição dos Regionautas. E hoje nós vai fazer as perguntas foda. Enfim... Se você tivesse que escolher um poder, qual poder que seria? Vamos lá. Ninguém lembra da Doris Day. Aqui é o Bispal e eu queria ter o poder da gravidade. Gravidade? Gravidade, porque a gravidade é um poder muito considerável. Se você retira a gravidade, o cara flutua. Se você acrescenta muita gravidade, o corpo da pessoa, né? É chato, fica chatadinho. Então, que... pra mim é um poder muito forte. Que poderoso. E você, Mr. B? Eu queria ter o teletransporte. TTT o quê? O TTT. Eu seria o super teletransporte. TTT tudo. Cara, super tudo, super tudo. O teu teletransporte seria tipo noturno de fumacinha no final? Não. O estilo Jumper. Estilo Jumper? É, eu pensei aqui, África. Eu gosto do estilo do... Como é aquele lá que tem um olhinho de giro? Toby. Acho muito legal aquele estilo dele lá. Ah, mas ainda mais o Jumper mais show, cara. Jumper é legal. Pensou... É verdade, porque tipo o do... O Kurt... O Kurt não, é, não o vai pra um lugar tão longe. Parece não, que é e ele quilômetros. Só vai pro local que ele conhece também. O carinha lá, ele viu uma foto. Bacana. Muito interessante do Kurt. Peraí que ele viste um mangá. Não, pois é, eu fiquei pensando... Que apresentação uma... grande, hein? Se ele pegar uma foto. Não, eu ia cortar depois. Uma foto feita no Photoshop de teletransporte. Aí tu olha pra torcer pelo seu sangue saindo. É, que esperto. Eu tô vendo carne nova na área. Quem é você? Todo mundo me conhece como mestre. E eu acho que o poder que eu escolheria seria de imortalidade. Mesmo se tivesse o poder dele de gravidade, eu não ia morrer do meu jeito. É. Você não tem medo de ficar preso pra sempre num lugar, tipo, no fundo do oceano, ou cortado em pedaços pelo resto da vida, chuvado numa parede? Tipo Ridan. Não, porque eu moro e ia sair de lá. Bilhão de anos. Louco, já tava louco. É. Não, o imorrível é mais maior que o imortal. O imorrível? Não, é o seguinte, agora vamos deixar explicar. O imortal, vamos ver, vai dar. Importa, não importa o que faça, ele sempre vai sobreviver. O imorrível, se ninguém matar ele não morre. Ai, cara, aí... Não tem diferença. Não, é sério, porque tipo, tu mata o imortal, ele de alguma forma vai voltar. O imorrível não, matou ele, morreu. O quê? Ai, cara, isso não faz o menor sentido. O imorrível, enquanto ninguém fizer nada pra ele, não vai viver pra sempre. Mas se alguém matar ele... Eu acho que... É tipo um vampiro. Ele não é imortal, ele é imorrível. Eu já vou se alguém matar. Fui! Cala a boca, caramba! Agora que o Caipira Chemos saiu, é aí, vou continuar do ponto de... Eu quero voar. Hunter, hã? Eu quero voar. Só voar. Não, só. Apresentação, hein? Oi, bolê, eu sou o Hunter, eu quero voar com uma borboleta. Ai! Ele que deu a ideia. Ele pegou com gosto. Like a butterfly. Chic butterfly. Jumper, como seria o teu estilo de voo? Seria... Tipo voo borboleta. Asa de borboleta. Tal? Cueca? Não. Aumento de velocidade, tem controle da velocidade e tal. Tudo. Voar normal, ter o superpoder, visão de raio-x. Porra, não. Se fosse é uma... só voar, Se fosse... Se isso aqui fosse uma lâmpada mágica e tivesse aquele gênio fuleiro, ele chegava pro gênio e perguntava: oi, gênio, eu quero voar. Aí o gênio se levantando, ele ia morrer lá em cima. Isso daí é queda aqui. Agora só, entenda que o meu poder que eu tinha escolhido de gravidade me faria também voar. É. Está pega, tipo. Bora, né? Bom, aqui é a 10. E o meio de teletransporte, voar pra cima. Voar pra cima, claro. Voar pra baixo. Não, no teletransporte. Perfeito. Toma! Vai voar no subterrâneo. Eu falei. Toma! Cara. Quem manda me interromper? Toma! Eu falei Continue. Oh, Dex, continue. Agora que. Para de me ver. Não, porque os peitos dela ficam sobre a mesa. Continue. E os meus não. Eles são capazes. Eu sou a Dex e eu gostaria de ter os poderes da vampira, mas de controlá-los. Eu queria tocar nas pessoas também. Olha pra soltar. Agora que o Chemos foi embora, eu vou me apresentar. Eu sou Dark Holly. Eu gostaria de ter o poder de todos os personagens que eu assisti durante toda a minha vida. Eu gostaria de absorver poder só olhando pra eles. Não. Quase Siler? Não, melhor. Não, só que você sabe abre o poder de fazer isso. O Siler sabe, abre a cabeça e tira. Quem copia só de estar perto é aquele carinha lá, o irmão Camalho. Do... Ah, é. É verdade. Whatever. Esse é meu poder e eu escolhi. Eu quero usar nem. Os sabe o que eu achei que ele ia falar? Que ele ia ser igual a bichinha da Estrela do Norte que. O Mae wa mou shindeiru. Que na testa do cara e ele pode. Olha só, eu ia imaginar que ele queria entrar dentro de um hentai. Eu também imaginei entrar isso dentro. Também. Eu achei. What the hell? Entrar dentro? Caralho, que tinha que ser a borda, puta que pariu. Cara, mesma coisa de falar jogar um jogo. Não. Tipo, falar, vou jogar. Play the game, jogar um jogo é uma coisa, entrar dentro é outra coisa. Não dá pra completamente. Entrar fora, né? Então, exatamente! Exatamente! Entrar dentro! Burro! Gorda, caralho! É uma redundância desgraçada! Ai, horrível, bora lá! Vamos, depois dessa, vamos começar logo o episódio que a merda tá feita. É. E melhor do que abrido, né, Dark Toy? Vamos lá! Bota de Grey. Fala nada não, que também tá dando estranho. Cara, não, se o cara, todo dia que tu tiver porra, tu vai ser muito negativo, né? O cara é chato. Ele já é chato. Todo dia que ele já porra. Vamos começar. Estamos começando agora mais uma edição de Regional Paz, o programa mais parabilitado do Norte. Hoje o tema é... Superheroes. Heróis. Os caras com cueca por cima da calça. Meu Deus. Ai, não precisa disso não, cara. Os caras que usam capa. Aquelas roupas tochadas no meio do cu. Enfim. Nada de like, por favor. Vamos começar falando desses grandes exemplos de valentia e coragem depois dos comerciais. É que vai ouvir algum. Depois de reclames do Plim Plim. É por aí. Nova. Heróis. Todo mundo aqui já viu um, em geral. Ah, eu já. Lá perto de casa. O cara que falou que o diabo tava na árvore. Ele dormiu do ladinho lá de fora, porque... É o Hancock. A porta, né, da casa dele lá, achei que perdeu a chave, tem que dormir lá. Eu só vou o gato que tava na árvore. Todo mundo já viu um, sabe? Todo mundo já viu. Seja em quadrinhos, seja em filmes e até na vida real, alguns. Sabe o que foi? Calango Radioativo que deu poder pra ele. Algumas. Como que é o nome daquele filme do cara que fez Eu, a Patroa e as Crianças? Que ele tinha um filme muito engraçado, mas que ele era um super-herói. Ah, Blankman. Blankman. O pai. O Michael Caine. Blankman. Puta! Não, mas é Blankman. Traduziram pra Blankman. Mas era Blankman no inglês. Spartans never surrender! Que ele inventa um monte de trocinho lá, né? Cara. Um do Tiago, muito doido aqui, gira sozinho. Tá bom. E ele era mó retardadão, cara. Então, era muito bom. Então vamos logo à primeira parte, que é Origens. Tá. Como é que faz pra ser um super-herói, galera? Ou você é atingido por uma chuva radioativa ou nasce assim. É um super-choque. ou é radiação. Ou é radiação, você... Não, mas geralmente a radiação é os vilões, não é? Não. Porque como... Assim, antigamente, antes de X-Men, todos os super-heróis era radiação, era mordido por alguma coisa. Todos eram assim, algo que caiu do espaço. A partir de X-Men que eles começaram a nascer com poderes, eles passaram a ter evoluções. Tem mais algum assim? Por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco não nasceram, eles desenvolveram, mas... Ah, mas Cavaleiro do Zodíaco não é herói. Então, guarda-costas de uma deusa. Não é, não é herói. Não é poder deles, é, é, é, é um treino de. É. Mas já eles não tem nada em aquele. Porra, se a gente for pra. É, porque qualquer um de nós, se for pra Ilha da Rainha da Morte, vai ficar foda daquele jeito. Ou bronzeado. Ou bronzeado. Não, nós já somos, embora eu seja super branca. Pra quem não sabe, nós aqui da Brigada do Norte, nós temos poderes. Nós vivemos num calor escaldante. 40 graus. Em frio. Tão frias quanto a cidade. É por aí. Quem mora no Amazonas é muito foda. Não existe pior aqui não, cara, só calor. Existe. Tá louco? O granizo que é desse aí, pô. Tá doido? Chove granizo, mas não faz frio. Caramba. Não faz frio. Qual é o teu frio então? Grau de frio aqui? O que que foi ontem ontem? Aquilo lá? Cara, lá aquilo ali é o ar normal no mínimo, cara. Pra gente é frio. É, eu fui em São Paulo, tava 20 graus. Eu tava com uma camisa de manga e o pessoal tudo de regata. Eu morrendo ali de frio. Então, normal. Quando a gente tá com espaço de 40 graus, quando dá 20 já é frio pra gente. Mas é, cara. É o ambiente normal. É verdade, velho. Quanto pegar menos 0 graus, né? Não, porque menos 0 é ótimo. É. Menos 0 é perfeito. Menos de 0 graus. Eu tô fudendo que eu tô tentando lá no do químico. Três químicos aqui. Enfim, eu admito meus erros. Agora vamos voltar aos heróis. Tá, herói, as origens dos heróis. Tá. Herói mais foda. Tá, mas herói mais foda. Não, origem. Calma aí. Não, vamos, então, faz três tipos de origem. O alienígena, partindo por alguma coisa ou que deu seus poderes. Ah, bate no pé. Tá. Geral, os alienígenas. Tem que ser um filantro, um bilionário e tal. Tem que ter dinheiro. É. Tem que ter tecnologia. Aí você faz a quem? Batman? Homem de Ferro. Não. Besouro Verde. Também, Besouro Verde. Gavião Arqueiro. É. Arqueiro Verde. Eu digo Besouro Verde tem sorte. Besouro Verde tem sorte. Como assim sorte? Por causa que, cara, ele devia de umas coisas que é na cagada aquilo lá. E qual é aquele? Tem um besouro que ele é roxo, mano, na massa. Nada a ver, fez pintar verde. Não, não, ele é parceiro do Batman, né? Ele ganha uma mochila, é um moleque goiante pro Robin, velho. Não, não, tem o primeiro besouro lá. Aí o novo é o não é o aprendiz dele. Não é um negro, eu não tô lembrando. Não, não. É uma. Vamos lá. Tecnológica que o pessoal erra. Eu aprendi. Cada um que erra ganha uma armadura foda. Um besouro foda. Tô lembrando. É um besouro azul. Azul. Nossa, muito difícil, né? O besouro azul foi o Robin, caramba. Não. Foi o Robin. O Robin virou o asa do azul. Vai pra cá. Vai pra cá, mais. Porque ele lembrou agora que virou o asa do azul. Gorda, agora tem aberto. Porra, é gorda pela primeira vez. Tu falou uma coisa que não é verdade. Não, não. Parabéns, finalmente. Tu toma com as palmas. Será que fala lá? É gravado já. Tá bom, equipamento, tá. Quem é Tony Stark, Batman, Besouro Azul, Besouro Azul. Azul. O parceiro do Super Shock. Não, ele tem esse poder. Mas ele desenvolveu uma inteligência que já era. É, o que era a mutação dele lá era inteligência. E o Marvel, ele encaixa. Tem poder. Que ganhou poderes? Cara, é inteligência. Porque é um que ganhou poderes, mas ganhou fudido. Justiceiro, é só arma, meu amigo. Não tem poder, é só arma. Verdade. Esse é dinheiro puro. O Marvel, ele ganhou os poderes. Capitão Marvel? Ah, Capitão Marvel é magia. Ele se encaixa no qual? Era magia. É o cara que ganhou poder. Ele só chegava lá chazando pronto. Não, ele tava andando, veio um. Mas como é que ele era da Liga de Justiça? Não, eles estavam fazendo um acordo lá que é a idade pra entrar na Liga da Justiça. Aí eles fizeram acordo lá que tinha, mas só que não decidiram qual a idade que vai entrar, por causa que tinha outro lá com 18 anos, tinha um com 16. 2016, são super melhores do que o Marco. Como é que é o... Aí o Marco tava discutindo até lá no meio dessa bancada lá. Que tava Carlitos, o Carlitos, o parceiro do Arqueiro Verde. Carlito! Carlito! Esse aí é o chá, Carlito! É Ricardito! Ricardito! Caralho! Ei, Carlitos é o chá, não? Não, mas eu achei que eu tava falando. Não, como que você põe Carlitos? Ricardito é parecido. Não, nem um pouco. Não, é tudo não. Mexicano. No way, dude! Caralho, eu Ricardito! Ricardito! Tá, mas chegou. Não, cara, ele fala uma coisa bacana e esmerdalha todo o resto. Não, legal, mano. Só 5 minutos de gravação. Exatamente, já é o suficiente. Não, mas inglês agora já passava só pelo bad. Eu vou falar as versões. A versão é em brasileiro dos caras, não vou mais falar. Tá. Quem ganhou mais poder aí? Caminho dos Corações. Não. Caminho dos Corações? Aquela novela dos votantes, a Caminho dos Corações. Não, cara, não. Bom, para. Isso é pra nós brasileiros. Então, só entrando, deixa eu. Puta merda. É super, não super merda. Era pra ser tipo, uma versão do Rio, exatamente como foi. Uma cagada. Foi. Porque, tipo, aquilo podia ter sido bom. Podia. A história foi 3 anos de novela? Foi 3 anos? 2 anos. 2 anos. Caraca, cara, tipo, aquilo lá não podia ter sido bom. A primeira temporada era uma menina óbvia. Aí do nada começaram a meter poder lá. É porque se explorassem bem os efeitos especiais, não, se tivesse tido... A história não tava bom. Não, mas os efeitos especiais não estavam bem. Eles cagaram muito quando começaram a colocar... Era dinossauro no carro. Não, e aquela... Tirava cobra. E aquela ex-Miss Brasil que tinha umas patas de aranha gigante na cabeça. Agora que ficou foda, que eu posso dizer que o respeito foi o lá que ele era... Tinha um engenheiro de escorpião. Ah? Que era foda, saía da coluna dele, que não era nem chegar aqui no topinho do rádio dele. Meu irmão, saía aqui do meio da costa dele, assim, como é pelas costelas dele, saiu a cauda do escorpião enrolar. Bicho aqui lá ficou foda. Aqui o pessoal pode considerar que tem aquelas poderes, né? Ah, isso é experiência, isso é alienígena. Alienígenas não, cara, foi uma médica. Que era uma das alienígenas. Em teoria... Acabou que foi tudo alienígena, meu Deus do céu. Ela era uma espiã dele que estava encostada lá no café. Começou com a experiência. Aquilo foi importado para algum país. Que país tu acha que recebeu aquilo? Katmandu? Novela brasileira para ser exportada geralmente para Portugal. Imagina isso. Vamos esquecer. Não, tá bom. Bora pular isso. Tá. Hoje tá. Eu sempre lembro das novelas. Tá bom. Outro que comprou poderes da... A gente tá falando de ali. De herói, não. É, herói. Heróis ali. Ah, não, das origens. Superman. Das origens. Origem, cara. Superman. Tá, a origem é alienígena. O John lá, que... Eles são alienígenas, não é bem uma origem. O John não é alienígena. A origem do poder dele é alienígena. Não é um... O John Stewart. Ele é humano. É. Não, o John. O John é John. Veio, o John da Liga da Justiça. Ah, tá. O Marciano, John. É, não é John. Marciano. O caçador de Marte, o caçador de Marte. É John. Eu não vou. Porque é porra, o João, cara. A pronúncia é John. É porque John é o John Stewart, o Lanterna Verde. Porque sempre chamam ele de John. Aí vai ficar dois John e quando é John. Só que agora ele tá conhecido como caçador de Marte. Sempre foi. E é pra cacete. Sempre conhece o nome dele. Que feio. Na nova temporada. Que feio. Que é feio. Ele tem a forma que ele quiser. Eu sou mais a sobrinha dele. Ou... Porra, tu viu a versão original, assim, o que ela é de verdade? Não. Cara, não vejo. É horrível. Me deixa na ilusão, cara. Me deixa na ilusão. Claramente, o pretexto junto com o Manuari sai bonitinho na frente. Porra. É, sai bonitinho. Tá bom, hoje. Justiça é isso. E sabe o que é bacana? Que o jovem, mais ou menos, desse Superman lá. É. E o mundo daquele bichão feio. E ela fica falando pra ele também é um bichão, pô. Ele é um boi. Ele é um boi de um humano. Ele é humano. Não. Ele é metade humano, metade. Não, e o incrível é que ele tem DNA do Lex Luthor. Isso. Mas ele tá aqui com muita gente. Cara, quem é a mulher nessa relação? Quem é a mulher? Eu creio que é o Lex. Ele é o batidão do DNA. Quem é a mulher? Fizeram o milkshake do esperma de todo mundo e saiu aquilo. Não, e na lixa do jovem tempo é um corredor de clone. Acho justo. Vamos ver, outro que comprou os poderes, o menino, o Homem-Formiga. Pode ter comprado os poderes ou... Ele fez, na verdade. É, então ele na linha do Stark, que também fez a tecnologia. O Stark prometeu que ele fez. Não, cara, porque não, ele... Não, tô falando é... mal. O Batman lá, não sei é o quê. Porque ele é muito filha da puta. O Batman, o Batman lá, não sei o quê. Ah, eu tenho que viver com essa máscara. Eu tô com medo de todo mundo. Aí Tony Stark. Eu sou Tony Stark. Eu sou um homem de ferro. Eu gosto quando o Capitão América, ele ganha o poder. Shakespeare na área. Porra, ele dá uma coisa com a mãe do Thor, né? Não sei o que ele fala, não sei o que ele encarna. Bacana com a mãe do Thor, porque o Thor fica muito puto. É porque é lírico, você não entende o lírico. Não, cara, eu não lembro a frase. Nós temos o exército, daí nós temos o Hulk. E nós temos Chuck Norris, disse os mercenários. Ah, caramba. Ai, gordo. Tá bom. Isso numa tirinha, mano. Outras origens. Alienígenas, vamos Superman. Dizer. Ultramera alienígena. Era um tão planeta. Ah! Gosta! Agora que a gente analisou, só é essa forma de poder. Terra, água. Isso aqui, coração. Ben 10. Não, herói, não. Herói, não sei poder. Herói, herói. Herói que não é herói. Herói. Que eu achei foda. Lá do. Do? Da Liga da Justiça. É um. Sei lá, é um ser. Se não me engano, foi o Lex Luthor que criou. Ah, o Android Amazo. Cara, ele é muito foda, bicho. Ele é a perfeição. Você é doido, bicho. Aquele lá pra mim, sinceramente, eu achei assim ele um pouco parecido com aquele cara do. Ai. Aquele filme. Nomenclatura agora é uma desgraça, né, ultimamente. É aquele filme de ficção científica que tem. Que foi até o Keanu Reeves que fez o remake dele. Isso. Caramba. Porra, só nós aqui lembrando agora. Homem de... Não, é aquele filme, aquele filme que vem uma nave e vem um cara do espaço com um android e o governo captura ele e diz que o mundo vai acabar. Aquele... Peraí, isso vai ser tudo cortado. O mais longo de todos os dias. O dia mais longo... O dia que a Terra parou? É isso! Porra! Corra, igualzinho! Tinha que ser gordo! Mais longo de todos os dias, que é? Qual é a semelhança? Tem cara que inteligente, ó. Tem na hora que chegou o globo lá, o globo cai na Terra. Aí o primeiro sai o Keanu Reeves, né? Na placenta gigante. Aquele é muito você. Aquele robôzão lá. Aquele robôzão. Cara, eles são idênticos, né? O Android e a Massa. São idênticos, cara. Idênticos. Só que ele copia, né? Pô, acho muito bacana na hora que ele chega bem na frente do John. Ele olha o John assim, aí ele copia o poder do John, tanto é que toma até um pouco da forma dele no começo. Tu é doido, aquele cara é foda. João. Mas tem um também. João. O João, né? Mas João. Tem um também. Marciano, pronto. Deixou. O mesmo construtor da roupa da Mulher Maravilha. Construtor da roupa? É, daquela. Da pecinha, do cinto da Mulher Maravilha. O Efésio. É, essa merda aí. Efésio. Cara, é uma questão de pronúncia. É tipo, como eu sempre. É a mesma armadura daquela do alienígena lá. É. E ela, por causa que ela reage com a. Ben 10 é o herói do espaço, certo? Tipo, vem do espaço. Ah, não é lógico. Na verdade, ele sonha, né? Ben 10 é válido aqui. Não, ele é válido. Ele é um cagaço foda. Ele chegou lá, a parada entrou no braço dele e ficou pra sempre. Eu acho bacana que eles. Saiu mais 4 vezes na temporada. Tiveram o respeito, né? De pelo menos dizer que os universos paralelos, do outro universo paralelo, quem ganha é a prima dele. Eu queria, o que eu queria ver era o seguinte... Não, mas na verdade a ideia do original é mandar pro avô dele. Por acidente. Eu só fico imaginando assim, imagina um caipira no meio do mato, aí vai a fama de Trix, e começa... Aí tá, vem aquele relógio. Não, tipo, qualquer um podia ter pego aquela merda. Mas foi enviado pro Ben. Whatever, cara, mas qualquer um passando por aquela caserna, sei lá, o velho nem sabia. Boa! Tá aí uma coisa. Ninguém mandou um aviso dizendo, olha, vai chegar alguma coisa. Olha, tá chegando. Ninguém disse, olha, é como escreveu uma carta. Não, mas foi de emergência, pô, e o gato tava atrás. Não tem desculpa, cara, nada a ver. Daí tu mande um sinalzinho de pipipipi. Mas se for emergência ia dar merda em qualquer jeito, não iria chegar um humano lá. Não, ia ser um animal, poderia ser qualquer coisa. Imagina um esquilo com aquela porra na minha cintura, na cintura. Um esquilo. Aí assim, ó, pegando uma noia assim, girando. Aí. Com a quatro braços lá. Agora todo mundo virou foda. Acho que vinha um relógio. Por aí. Porra, ia ser na cabeça do cara, tá gigante. Caralho. Talismã. Não, Ben 10 não pode ser enquadrado como herói, porque ele é. Contando as origens ele, da. Ele é um garoto. Não, mas ela falou, cara. Capitão Marvel é um garoto, então. Não. Mas cara, sério mesmo, qualquer um com aquele relógio vira herói. Sério mesmo. Qualquer um, acho que é tomar até de dois mais melhores que o Ben 10. Ele não tem aquele mais. Ah, qualquer um com anel lanterna verde vira herói também, cara. Qualquer um com armadura do mundo ferro também vira um herói. É, aquele negão lá na remessa. Mas ele é super-herói por ele ser inteligente, por ele ser aquela merda toda. O Tony Stark tem valor. O Ben 10, ele tá de zoeira. Tanto é que na primeira temporada só ele dizia, pô, vou ganhar e tal, aquele prêmio, vou usar aquele alien ali pra ganhar aquele prêmio. Vou fazer isso, vou encher o saco da minha prima. Ele não tem como. Herói de respeito, né? Homem de ferro não entra no herói de respeito. Ele não é. Superman? Não, é o Superman. O Capitão América, né? Ele é burro pra caramba, mas ele... Ele foi burro pra caramba. É, por causa que a época dele não é essa, né, cara? Aí por isso que ele... Não, ele foi burro porque o choro... Ele é meio devagar. Ele foi criado dentro do... De guerra ali, ele sabe o que vai. Ele sabe estratégia. Agora pensar um pouco, ele veio devagar mesmo. Só que na hora que pergunta, não parece um macaco treinado. Aí você não entendeu? Eu entendi. Ele é todo soldadinho. Tudo no padrão, cara. Ele é americano. Isso já é um ponto contra contra mim. E o cara, respeito. Não. O Hulk, você tem que respeitar o Hulk, é diferente. Eu respeito o... Não, o Hulk não. Pô, tá chama Batman de morceguinho, tá louco? Cientista? Hulk? Ah, o... Bruce Banner. David Banner, segundo a série antiga. O Banner. O Batman. Então, Batman teve treinamento, teve massagem, ele tem o trauma dele. Agora ele teve treinamento, porque antes ele simplesmente surgiu naquele jeito. Não, ele teve treinamento. Bicho, armadura, eu me treinei. Bicho, minhas armas e vou pra guerra. É, agora sim, ele recebeu um treinamento. É, diploma. Agora sim. Bate o honorário. Por aí, não, ele foi lá e tal, Liga das Sombras, aquela parada toda. Pior que ele é no couro mesmo que ele faz, né? Ele pega uma surra também durante algum tempo e então... tal. Justo, acho justo. Cara, ele fica acabado, não sei onde eu vi isso, cara. Foi no novo filme dele. Não, foi no Batman 1, quando mostra quando ele chega pra Gota, que ele não mete medo de ninguém, que ele tenta sair com. Que ele tenta não, sair ele com aquela pega, roupa. Ele pega uma surra mesmo. No novo filme do Batman, contra o Ben. Não. Acho que eu vi no remake de alguma coisa. Não, é Batman 1, caramba. Aquele Batman, o que tu fala? Ano 1. Ano 1. É, ano 1. E ele chega em Gotham, ninguém... Vou nem falar que eu entendi. Ai! Ninguém respeita ele, porque ele não passa medo pra ninguém. Ele só era um cara mascarado, ninguém queria respeitar o cara. Ele fala, eu preciso de um símbolo. Aí colocou aquela máscara, pronto, resolvi. Todo mundo respeita. Vamos pro universo do X-Men. Tá, não. Daí já é diferente. Tu cruza com um mendigo no meio da rua e solta um raio no meio dos teus olhos, pô, é sacanagem. Uma coisa é pesada. Justiceiro lá é um merda, cara. Eu quero ver até onde vai, né? Como assim? Se encaixa herói com Xavier, né? Não, é porque assim, X-Men, eles têm medo do mutante Xavier, os órgãos dele. Não, é aquela parada. Xavier, ele tem a ideologia dele, é de bonzinho e de mal. Martin Luther King. Não é essa parada de, ah, ele é do bem e vai... X-Men são do bem. Não tem esse negócio não, cara, eu acho. Cara, eu acho que não são super-heróis mais também, cara. Não. Sim, eles são heróis naquele lance de... Eles nasceram com superpoderes, eles querem se encaixar na sociedade... Que não pode saber da existência deles, porque depois que descobriram, não sabe. É, que criaram uma arma pra curá-los, sendo que alguns deles não acham aquilo uma doença. É. E cara, eles ajudam as pessoas com aquilo. É, mas alguns poderes são doença, né? Mas a parada deles é se encaixar no mundo, ter um local deles. Não, esse negócio de local é muito apartheid, cara. Por exemplo, o Homem de Ferro tá lá, teoricamente, no mesmo universo. Cara, ele é famosão, ele é querido. Mas aí tu vê, tu chega lá, tu é um mutante, tu vira bem assim. Olha, cada eu sei voar, aí todo mundo querendo dar tiro na tua bunda. Que é isso? É algo que pra mim, assim, por mais que eu entenda que é o universo, também não é válido, cara. Porque, sei lá, tipo, o X-Men é aquele negócio do desconhecido. É. Porque o Tony Stark, todo mundo já sabia quem ele era, o jeito dele, o cara rico que constrói armas, mas estava ajudando a galera. Ele começou falando então, que era a segurança dele. Então, pô, ele surgiu como um super-herói. Tá, mas... Mas os X-Men, eles foram descobertos. É. Eles não se apresentaram, nós temos superpoderes. É uma origem. Ah, é. Então quer dizer assim, que quando um rico maluco que tem dinheiro... Diz que tem poderes, tá tudo bem, tá tudo uma boa. Quando vem um daqueles curumim do Teleton, com o olho laser vem e aparece, pô! Todo mundo. Monstro! Pega uma história! Se o Brad Pitt se vestisse de herói, todo mundo deixa bom. É. O Dark Roy solta raio pelos olhos, uma aberração na. Porra louca? Porra louca. Como assim, Homem-Aranha? Que. Não, porra louca é aquele que não tá nem aí. Aquele cara que é doidão. Motoqueiro é. Fantástico. Juggernaut. Juggernaut, ele é herói? Ele é herói agora. Ele tava numa das equipes do X-Men. Você vê como é que estraga a história. É. Herói de novo. Motoqueiro Fantasma, ele é um anti-herói, na verdade. Ele ajuda quem ajuda ele. Tá, outro. Ele, o cara tá sendo roubado, ele mata o ladrão. Aí o cara, valeu. E mata o cara também. E vai embora. O Ikki pode ser considerado um herói porra louca? Quem é o Ikki? Fênix. Cara, ele tá falando de herói. A gente já comentou isso mais cedo. Herói, guarda-costas da... Uma... Whatever, tem poder pra mim, herói. Assim, eles salvam o mundo algumas vezes, então... Algumas. Então o Goku cada vez que aparece um deus é algumas vezes, justo. Goku é um herói, então, né? É, ele só pode ter. Mas ele não é porra louca, o herói porra louca é Vegeta. Ah, tá. O herói... O Goku é pai de família modelo. Ele sai na nuvem voadora e tal, abandona os filhos dele pra quem? Pro Piccolo, que é o que é um assassino pra caralho, um genocida. Um genocida. Psicopata sarado. Um genocida pra ficar com o filho dele, pra criar o filho dele, que é o Piccolo da Emao. É, o pai do ano. Ele não é herói. É porra louca. Eu acho. É... Isso aí, cara. Vai. Escuta aí. Quem mais é porra louca? Vamos ver. Mais porra louca que o Thor. Ah, o Thor é um... O Thor é um hippie. O Thor é um hippie. Ele é um hippie. Nem foda. Isso. É um hippie. Criaturas que tentam matar baleia. É por aí. Esse é o Thor. Vocês vão sentir a fúria do meu martelo. É por aí. Ele não é porra louca. Cara, é porra louca. Tá. Eu vi, Supremos, eu vi uma revista, olha só, não. Ponto de vista dele, não, então. Eu vi uma revista que o Thor tava lá, na fronteira dos Estados Unidos, essas pessoas querem a liberdade, agora, muro vilão, morra, ele jogou martelo no muro, abriu a fronteira, lá foi de boa de mexicano, bem uns 20 mil pra dentro dos Estados Unidos. Ei, o Loki é um meio herói porra louca. Não, ele é um vilão. Vilão. Não, sabe por quê? Ele nunca foi herói. Não, peraí. Não, peraí. Vamos lá. Sabe o que acontece? And here we go. Ah. Toda vez quando acontece alguma coisa, o Loki fica do bem. Toda vez. Ele perde. Olha só. É isso, a cabeça dele cai, meu amigo. Vai dar merda, ele morre. É porque você não conhece a história, caramba. Deixa eu explicar pra essa merda. Quem disse que não? Quem é você pra avaliar meu conhecimento de casa? Tá, tudo bem. Fuck you! Olha só, lá em Asgard, toda vez quando acontece, quando o Odin vai dormir... Que geralmente é o Loki que aprontou. Pois é, Odin dorme durante acho que 6 meses, ou alguma coisa. Uma semana. Ele dorme durante 6 meses. Uma semana. Isso aqui é uma coisa. Uma semana. Ele dorme durante 6 meses. E o Loki toca o terror. Ele chega com todos os monstros lá. E quando vê que eles estão quase tomando Asgard, ele vê, putz, fiz merda. Ele vai combater os vilões que ele chamou. Ele é muito retardado. Toda vez ele faz isso, cara. Mas ele não, não é herói. O cara é que vilão. Deu a bunda pro cavalo não merece respeito. Cara, que eu... Pra mim, ele é quase que um herói. Por isso que eu disse meio herói. Não. Tá. Quanto a definição de herói é? O cara que arruma a confusão e resolve a confusão que ele criou. Isso é verdade. O comediante é um super herói. É. Boa noite, né? Uhum. É. Ele tá salvando, mas encheu o saco dele. Pá, que! Boa, né, cara? É. Pô, é, ele é o Rochac também. Eu achei estranho quando o Rochac era molequinho que ele dá o chute lá no cara tá tomando fundo. É. Ele morre junto com o cara, arranca o... Pode a orelha. Não, não. É a bochecha. É a bochecha? É a bochecha. Eu mordi o pescoço do cara uma vez, eu nem por isso sou maluco. Não, tu é maluco. Não, nem por isso, é? Sério? Tá, é bom. Vamos analisar. Não, não abriga, não abriga, cara. Ah, não abriga. Só que só ficava ele e o colega dele. Aham. Uh-huh. Aí fica repetindo. Era dois contra um. Não abriga. Vai sobreviver, meu amigo. Com a virgindade pescoçal. Tá, tá, isso vai ficar mais. De alguma forma será cortado. Se bom que eu tô morrendo, meu. Tá. Tá bom, herói de porra louca. O Hulk foi um herói de porra louca. Porra, tá aí. O Hulk. Aquele vilão que chega na Terra. Desmercenários. Isso é de vocês. Desmercenários, ele tá lá. O cara é mercenário no Hulk. Congratulations! Puta merda, bicho! É, não, você vai estar cuspida na minha cara agora! Valeu, o Hulk do Chuck Norris com o Hulk! What? Continuando! Ah, essa foi épica! Eu queria ter aquela super câmera lenta agora! Ei, Dacone! Abafou nosso erro tudinho só com ele, cara! Cara, essa daí, meu amigo! Parabéns! Foi triste agora! Sério mesmo! Tá, eu tava falando uma coisa! Ah, tá, tava falando! Era Mercenários de Vingadores! Vingadores, caramba! Ah, filme! Fala! Que ele dá um toque do de Vitória. É muito engraçado, cara. Perfeito. Não tem coisa que eu tava falando do Hulk, o carinha chega lá nos Vingadores, ó, eu vou explodir a Terra. Aí o Hulk ri. Aposta sobre mim. Nice! Eu pulei. Acho justo. Ah, ele conta umas piadinhas assim muito fortes, mas interessantes. É. Hulk, acho bacana naquela hora que o Hulk vai pra cima, né, do Loki, e o Loki chega! Com essa besta, não sei o que, começa a falar um monte de coisa, e o Hulk fica muito puto ouvindo ele. Pum! Deus, bravo! Você não pode me bater! Eu sou um Deus! Coelhinho da mão. Bacana, andando aquele ombro mais tenso, né, 3 metros cada lado. Vai virar pra escozinho pro lado. Deus, fraco, ele vai embora, não quer nem saber. Não, é estilo, cara, o Tony Stark morrendo ali. Ele tá morrendo, tá morrendo. Oh. Aí é o Hulk, não é o Stark. Tony Stark. Meu Deus, me diz que ninguém me beijou. E ele olhando pro Hulk. É demais, cara. Tá bom, já acho que já exterminamos as origens, já há muito tempo. Cara, esse aí... Agora, qual é a próxima parte desse podcast? É possível de combate. Não, possível de combate. É o terceiro. Não, isso daí. É, vamos deixar pro final. Origem. Ambiente? É, os ambientes. Bom. O universo Marvel é tudo dentro do universo, né? Olha, se for a gente for falar de ambiente... Nova York já foi detonada tantas vezes. Eu me lembro que da primeira morte do Homem de Ferro, cara, era um cara gigante, feito de energia, que acumulou tanta energia que pegou Manhattan e jogou assim. Jogou uma mão, pegou e o Homem de Ferro tava lutando com ele. Mesmo diz, vinha detonando o núcleo do cara e o cara encolhendo, ele ia atacando a armadura do Homem de Ferro até que parou o coração dele. Tanta energia que ele gastou. Foi foda. Porque ele puxava a energia do cara e aí teve uma hora que ele teve que disparar tudo numa porrada só. Só quando ele disparou, parou o coração dele. Ah, isso daí ficou bacana no meio do filme, né? É. Quando o Thor joga o raio nele, né? A armadura fica assim. Aí o Jago chama. A armadura é em 400%, né? É. O Thor ele pega. Ele absorve. Oh. Só que foi épico o escudo capitão parando o martelo do Thor. Não. Foi, cara. Foi. Eu acho que deveria parar aquele soco. Não. É porque o Vibranium é da mancha ali, absorve o impacto. Ele deveria ter ido pelo menos pra trás. Não, pelo menos ter afundado ali no chão. O chão deveria ter partido. O Thor meteu toda a força dele aqui. Golpe. Eu achei muito. Tá bom. Ambiente. Além, por exemplo, vamos. Quase todos são em Nova York. Não, Nova não York. Por exemplo, vamos voltar ao pior exemplo geral. Estados Unidos como geral. Ah, vamos ver. Estados Unidos é apenas um deserto hoje em dia. É. Foi destruída tantas vezes, cara. Não tem como crescer mais nada. O emprego lá de pedreiro deve ser maravilhoso. É, porque cresce muito rápido a cidade de volta. É. Vamos ver. Estátua da Liberdade. Não é como o Santuário dos Cavaleiros, está tudo em ruínas desde sempre. Desde a mitologia grega, assim, que ninguém reconstrói aquela porra. Porque ambiente geralmente é a cidade, é onde o cara vive, a não ser que seja no caso do Thor. O Thor, ele vive em Asgard. Então lá é um ambiente que colabora pra cacete pra... Porque lá tem deuses, tem semideuses, tem outras dimensões, ele viaja... Mas ele vive vindo pra cá. Eu sei, aqui é, digamos, o... É o parquinho dele. Não, ele tem que manter isso aqui... É, ele é mesmo... Como é que ele chama essa porra? Ele fala Liga. Assim... Ah... Lá tem um monte de Deus, lá tá super protegido, aqui eu sou o único, eu vim pra cá. Pois aqui é. Ele pode se sentir o mais forte da Terra, antes de conhecer o Hulk. É, o ovo, como ele chama, eu sei dizer. Cara, Capitão América vs Batman, quem nunca imaginou isso? Capitão América perde. Eu nunca imaginei. Eu nem faço. É que só tem um escudo, grande coisa, o Batman tem o quê? Pode sono, sonífero, algemas, tem um caralho. Superman vs Hulk. É, porra, ficou certo. Depende. Sabe que todo mundo ia dizer que ia perder, mas eu acho que seria interessante. Aquele pedregulho da Lua pode descansar. Ele perde o coisa. É, o Hulk. Sabe por que eu acho? Porque o Lan tem uma hora que ele esquece, só ele praticamente segura o... aquela fase da vida. É. E o cara de elástico fala mesmo assim pra ele, ele diz assim, dá uma postinha, vou tentar, e ele tá pensando, ele mora naquela porra. E o Hulk não é tão forte assim. Mas o Hulk não explica a força dele como aquele lá de corrida, eu acho que seria uma porrada bacana. O Hulk quebra pedra, ponto. É, se fosse um duelo entre o Android e a Amazon. Amazon? Não, como é? É Amazon. Amazon. Uma luta entre o Android Amazon e o Dr. Manhattan. Manhattan, porra. É. Aí ia ser. Porra, ia ser certo. Amazon, né? Amazon versus Manhattan. Caramba. A porra ia ficar séria. Ia ser muito foda. Não, ia destruir o planeta todo. Não, Galáctica ia ser. Eles iam se teletransportar pra. Fecha um octógono. Isolado assim, um lugar onde eles não possam ter perigo lado de fora. E aí, os dois lá, um olhando pra cara do outro. Ia ser considerado. Porque tipo, o Amazon. Ela tá se policiando. Amazon, né? Pra não falar. Pra não falar Amazon? Amazon. Amazon é um site. Eu sei. O Amazonas, ele vai copiar todos os poderes do Manhattan. É, mas e aí? Os dois têm. E aí? Todo Manhattan. Ah, eles vão terminar amigos. Ou então eles iam se fundir, acontecer alguma coisa aqui. E eu ficar filosofando. É, eu dois sentar e filosofar. Grande coisa. É difícil até de imaginar como seria uma luta entre os dois. Seria um porradão bacana. Era do Tomahawk do Watchmen, mas o que eu queria ver era o... Aliás, eu já vi naquela animação Crise das Infinitas Terras, foi o Coruja contra o Batman. Ah... O Coruja? Cara, eu acho aquele bicho ridículo. Tá louco? Não. Tu não assistiu Crise das Infinitas Terras? Eu assisti. Cara, é o Batman piorado, cara. É o primeiro que é o Coruja de uma dimensão alternativa. E ele é muito melhor, verdade, é uma dimensão paralela. É. Que os vilões são os heróis e os heróis são os vilões. E cara, os vilões. Tipo, a Liga da Justiça é o Lex Luthor e o Coringa. Contra os vilões que. É todo o resto. Que... E o Coringa é muito gay, cara. É. Ele tem uma paradinha de bailarina. Aquela roupa com pompom, sabe? Tutu. Não, e ele. E o Coringa ele mata o John. E a mulher gavião do mundo paralelo, que o John Lai é um monstro, um Hulk, quatro braços. É uma criatura, é um marciano. Aí, não, e e a Mulher Maravilha que todo mundo. É. Na verdade é o Batman, que é o Coruja. É, a Mulher Maravilha é estilo espectral. Ah, você, saquei, viu? Saquei. Eu sei qual eu assisti. É show, cara. Eu também assisti o mesmo. Tá passando na cabeça aqui só os brilhos, sabe? Ah, é que tipo, aquela competição que... Uma luta épica foi... Aquela competição que teve quem é mais rápido, o Super-Homem ou o Flash. Já teve 3 edições, se não me engano. Foi o Super-Homem e o Flash? Uma eles pararam, uma outro ganhou, outro ganhou. Do que eu vi, eles deu empate primeiro. É, a primeira deu empate do Super-Homem e do Flash. Sei que um eles param, né, eles param. O Sonic já tá... Se não me engano, já teve mais 3. Mas... É, que eu vi... Do que eu vi, ele dava um empate e a outra eles paravam, porque tem uma luta, né? É. Eles paravam e eles iam pra briga. Mas na porrada é o Flash. Eu aposto tudo a minha carta no Flash. Contra o Superman. Contra o Superman. Contra o Superman. Ele corre, dá a volta na Terra e vai tomando força cinética. Isso. Aí cada volta uma porrada, aí vai aumentando. Cara. Aí isso tem um. Feito de aço, Superman. Olha, cara, energia cinética, gravidade da Terra jogada em cima. É a força de 1000 ohms. Beleza. Só mil. Beleza, energia cinética da gravidade do planeta Terra. Vou explicar por conta. Pela velocidade da luz. Pelo que eu já senti assim de Liga da Justiça, o Flash é o que faz menos coisa ali nas grandes ligas, cara. É, primeiro que apanha, primeiro que desmaia. Mas foi ele que detonou o Lex Luthor naquela parte daquela porque saga do episódio, cara, Lex Luthor. Porque naquele episódio, quando o Flash morre. É. Quando o Flash morre, é a morte dele que desestrutura toda a Liga da Justiça. É, que ele mesmo evita lutando com o Lex Luthor, que tava fundido com o Brainiac. É. E ele faz esse e golpe. E aquele cara lá, o Pedra. O quê? O vilão do Superman. Ah, o Apocalipse. Não o monstro, mas aquele Superman. Ah, o Darkseid. Darkseid. Ele é o Darkseid. Darkseid não é o Flash. Né? Agora que vai nascer, eu não lembro. Darkseid. Não vai mais ser grilo, vai ser Darkseid. Chamar de Darkseid. Acho que é o bicho pau, tem que ser grilo. Tem que ser grilo. Darkseid. Acho que eu não imagino você. Tô até imaginando eu chamando ele pra ele vir. Darkseid, filho da puta! Cara, Capitão. Homem de Ferro contra Lanterna Verde. Por que essa luta? Porra! Lanterna Verde tipo, trampou, faz uma chave de feira gigante, vai. Naquele bonequinho aqui. Tá, melhorando. Alô. Lanterna Verde contra o Thor. Por que Lanterna Verde? São alienígenas, faz sentido. Contra o Thor? É, ele tem um anel. Então eu... não é alienígena. Ele é um deus. Ele é um deus. Não deixa de ser. Todo ser que não é da Terra é um alienígena. Não. Não, ele é de outra dimensão. Não. Todo ser que não seja da Terra. Não. É considerado. Alienígena. Não, ele está na Terra, mas em outro plano. Não. Sim. Asgard é infelizmente, outro Minai, infelizmente. Infelizmente. Não é Asgard, aqui é Midgard. Não, infelizmente a Minai está errada. Porque a Marvel, ela já liberou oficialmente o... oficialmente são 9 mundos. Então quer dizer que o Thor é o alienígena. Infelizmente. Asgard é considerado como se fosse planeta. Como... Eu não acredito que o Gordo tá certo, mas ele tá certo. Cara, fala de Thor. E a filha de Loki, ela é a rainha do Valhalla, que é o inferno na mitologia nórdica. Acho justo. E o Loki deu um pouco com o cavalo. Pra ganhar uma aposta, me lembro. Tá bom. Tá, luta. Goku vs Super-Homem. Goku ganha. Lá? Já tem essa competição. Procura no Wikipedia. Já? Goku vs Superman. Wikipedia. Wikipedia. Olha a base de conhecimento desse gordo. Qual vai ser a próxima? Se compete? Não. Tá, como foi? O Adepo? Que é... Não. Quem é que não? Cara, não. O Super-Homem aguenta mais tempo. É... Não, mas... Fora da Terra, né? Ele aguenta a expressão. Goku deu 3 minutos e tá... Mas ele teletransporta, grandes coisas. Até deixar o Superman chegar na... Porra, o Flash derrota o Superman e o Superman derrota o Goku agora. Falou, velho. Ninguém pegou a merda do Dragon Ball Super, velho. Ah, nem outro. Não, mas o Goku salvou a Terra 50 anos. É uma vaca que ganha de todo mundo. Uma vaca que ganha de todo mundo. Uma vaca que ganha de todo mundo. Não, vem cá. Cara, brincou com 1 milhão de pessoas agora, cara. É melhor. Corta isso, mestre. Você vai receber você uma série é de mestre. Você vai receber uma série de e-mails te xingando, cara. Você não é mais médico, você é garoto agora. É um moleque, tá um moleque. Não, cara. Tá bom, não. Eu também não, bicho, mas eu respeito assim. Não, mas não. Porque se a gente vai delimitar heróis, se a gente vai delimitar heróis, é a mesma coisa, por exemplo, pegar o Naruto contra o Jiraiya, mas aquele Jiraiya que passava na Manchete. Não, não. É foda. Como não tem aquele também tem uma raposa, é o. Kurameyoko contra a Kyuubi do Naruto, é isso? E o Hakusho com o olhar, é a mesma Kyuubi. Igualzinho, igualzinho. Não. Pega o Luffy contra o Senhor. Por aí. Porra, é mesmo. Estica. Quem consegue esticar o braço mais longo? É a competição. Então, quem não? Quem consegue, quem consegue esticar? Olha! Essa Dex é uma pervertida do cacete. Descendente é. Descendente não. Passou muito tempo no Dark Cloud. O quê? O quê? O homem que assistiu mais de 100 hentai. Ah, subindo. Mais. Tem certeza que foi só 3? Ah, ai, tem é pouco. 300? Não. 300, olha. Minha coleção tá subindo, cara. Tá lá na metade. Eu estou no dos 400. Quem é herói inútil, cara? Quem não é herói inútil? Herói inútil. Né? Inútil. Blackman. Ah, e Blackman. Cara, não. Ele é útil. E você? Não. É Não. Ela é uma ninja, tá louco? Ela quer deixar, tu tá te baseando no filme. É, tá louco. Com certeza tá te baseando no filme da Electra, mas ela é foda. Mas mesmo no filme dela, ela tava boa, tava gostosinha. Não, cara, não. Herói inútil tem que pegar aquela série. O Dark Horse que é só pra comer, né? É. Não, mas pega aquela série Liga da Justiça sem limites. Ah. Ali tem herói inútil pra cacete. Tá falando do Gladiador Dourado. Todo mundo zoa aí. Tipo, tem um lutador de wrestling lá que é um Pantera Negra. É, mas ele já é velho, já pra cacete. Logo tu falando mal de wrestling. Logo tu, o quê? Não, mas ele é inútil, cara. Ele não faz nada. Ele só luta. Ele já é velho. E aí? Aquela que solta aquele grito lá de ego. Bate. Um grito com ele. Canário, né? Grande merda. Pantera Negra, interrompei. Ele tá marcando. Chega, por que ele não chega no bate? O único episódio... Eu luto. Tu também luta. Tu tem arma. Me arruma um pouquinho do teu brinquedo aí e pronto. Resolvido. Tipo, antes da que ele aparece lutando, é um cara de normal. E aí? Que no mesmo... Então, acho que a gente tá falando aqui em nivelamento. Tá bom. Agora já... Heróis inúteis, o mais e o menos do... Seu Hunter vs Hunter, vem cá. Tá. Hunter. Agora sim, tu... Tá. Intimidade é contigo. Eu gosto da reviravolta. Tá. Quer ver ele virar? Quer ver ele virar? Virou forte. Virou forte. Coringa. Virou forte. Por que ele é forte? É o Coringa. O Coringa tem pena, todo mundo tem pena dele, que ele é só um humano, grande merda, com brinquedo. Nem o Batman. Só que ele é humano com brinquedo. Meu, tem aquela florzinha dele, é um brinquedinho, ele vai jogar ácido. Porra. Cara, Coringa. Ele é totalmente sádico, porque Coringa. Essa é a definição de Coringa. Tudo sádico. É calculado. Tudo. Não, não é calculado. Cara, não é. Tudo sai do. Ele é uma força da natureza. Ele não, nada não pode ser calculado. Calculado. Nada com ele é calculado. Não pensa. Ele não pensa. Ele age. Tá lá. Ele mesmo já falou. Ele tem pólvora e fogo. Ele só vai juntar. E ver o que vai dar. É isso. Calculado. Ele não é tudo certo com ele. Tu quer um vilão foda? Mais foda, nem me calculado. Ah. Kira. Esse é um vilão foda, calculado. Kira é um vilão. Boa. Esse é um vilão. Porra, tu mata a gente que nem. Como se fosse. Ele tá matando os vilões, o que os heróis fazem. Eu acho que derrotam não. Os vilões. Não, eles derrotam e eles estão julgados. É. Mas eles já estão sendo julgados ali. Só mata quem já tá com prisão perpétua lá na casa. Ah, só. Aí depois, opa, aquele cara chutou minha pedra. Como aquele policial que veio da FBI caçar ele dentro do comecinho da série? Era um vilão? Era um vilão, ia acabar com o plano dele. Não era um vilão. Na cabeça dele era um vilão. Então, não era um vilão. Não era um vilão. Ele queria a própria justiça dele. É. Mas ele é foda, porque ele é calculado. O que mais? Cara, um vilão épico. Max Luke. Não, cara. Porque ele, além de ele puxar a briga com o Super-Homem, ele briga com a... Mas essa é a história. Gordo, você está confundindo. Vou te dizer por quê. O Lex Luthor, ele luta com o Super-Homem. Você já viu o Lex Luthor lutar com o Lanterna? Porque ele perde. Flash. Não, deixa eu dizer. Porque o Lex Luthor, ele tem a fraqueza do Super-Homem. que é a criptonita, tá sempre lá no rabo dele. Ai! Tem sempre uma pedrinha com ele. Então ele só vai dar porrada com o Super-Homem. Beleza, é um símbolo, o Super-Homem é forte. Mas tu já viu ele contra o Batman? Faz um arregaço o Lex Luthor. Por quê? Porque o Batman chega lá, criptonita, grande merda. Tu viu o novo jogo do da Liga do X? Ah, eu vi, Injustice já, muito foda. Ele acabou! São o Darkseid e aquele. O Brainiac é, cara. Cara, o Brainiac é um vilão. O Apocalipse. Ele que mata naquela série do jogo, né? É, ele que mata o Super-Homem. Mata. Legal, bicho. Finalmente uma notícia boa. Mataram o Super-Homem. Desde os anos 90 tu tá esperando essa notícia. Que foi lá que saiu a morte. Eu tava de saco cheio desse cara viver pra sempre. O dia que eles viram que deram tiro no olho dele, que a bala chata. Na verdade, não morre, ele fica entre a vida e a morte por algum pouco. Ah, não gostei mais. Tanto é que o final do Super-Homem já escreveram uma vez que ele no final, quando ele. Ele vira um deus. Ele vai pro sol, absorve a energia direto do sol. E vira um deus. Ele vira um deus. Ele fica imortal, também é um Goku. Ia se matar ele. É por isso que eu disse. Ele vira uma supernova. É, basicamente. Ele vira uma kryptoniana colorida e brilhante lá nos confins do universo. Cara, que droga. Cara, ele tá aí no topo, Coringa e Brainiac. Ele já tava de cara cheia. Brainiac, eu achei. Ele vai ficando em qualquer canto, ele nunca morre, sempre tem um restinho dele. Ele é um Dodge turbinado. Cara, o uniforme da mão dele tava fugindo. Porra! Seria foda. Se chegar o Cybertron, moleque. Cybertron. Tá bom, vamos morrer de justiça. E o Sucramash contra o Motoqueiro Fantástico? Porra! Caçador de demônio. O Motoqueiro Fantástico? Pô, ia ser uma porrada boa. Eu sou Cura México. O que mais? Algo mais insano. Mais insano? Cara, puxa o Wolverine. Wolverine contra quem? Outro Link. Hã? Tá louco? Como assim? O Link do Zelda. Tá louco? Veio na cabeça. Ele já tinha pensado isso. É, ele ia levar uma surra do Wolverine. Não ia nem usar as garras. O Wolverine ia matar ele. Não ia usar as garras. Ia comer a princesa Zelda na frente dele. Alguém que eu acho muito foda, assim. A participação dela foi curta, mas eu amei. Amei de paixão mesmo assim, principalmente no Evolution, não. É aquela menina que faz uma X-3. Ah, X-3. Cara, ela é muito gostosa. Foda, então. Ela mal apareceu, mas cara, eu me apaixonei por ela. Apareceu só um episódio. A história dela e. Ela é coreana no fundo. Cara, ela é muito foda. Ela é tipo Wolverine. Gostosa. Wolverine gostosa. Wolverine criança, né? E ela lembra-se que ela é uma criança. Criança, eu tô falando da atual que tem 23 anos. Ah, eu não sou um pedófilo. Não, que isso? Cara, ela deu a sua no Wolverine. Caralho, bicho, essa menina é foda. Ela tem 4 garras. O Wolverine tem 2. Tem 3, tem 2 na mão e 1 no pé. Acho justo. Cara do pé, show, cara. Wolverine. Porra, foda, bicho, que é. Ela bate logo de vez pra entrar no Wolverine arrancando e o Wolverine furando. Não, mas eu não sei da história dela assim. Ela foi implantada da mãe dela no osso também? Não, ela tinha o poder de regenerar igual o Wolverine, só que ela tava no estágio muito inicial. Aí pegaram ela e falaram, bora aproveitar isso aqui. Criancinha ainda começou a fazer. Estimularam o poder dela ao máximo e falaram, vamos botar da mãe nessa coisa. Pronto. Só que assim. Igual como toda boa experiência, cresceu sem pai, sem mãe, sem ninguém. Mas você sabe que não coloca adamante dentro do corpo dela, que ela foi lá do filme, não, né? É. Como é que é? Abrem todo o corpo da pessoa e colocam lá. É. É escroto o negócio. Como assim abrem? Abrem e tiram os ossos do ser humano, da gostosinha lá pequenininha, e colocam o adamante. Olha, é substituição. Uhum. É. Eu fico imaginando como fizeram isso com o crânio. Deve doer. Crânio de moto. É. Crânio não é isso aqui, são ossos. São vários ossos. Não, pois é, cara, só que regenerando. É, usa o conceito do Godinho. Não, cara, é porque ela vai se regenerando. Ela não se regenera fodamente rápido. A mina usa o conceito de crânio do Godinho, depende da cacetada que é. Não, cara, porque olha só, ela se regenera super rápido. Aí estão abrindo o crânio dela. É desmontado. Estão cortando músculo, agora tá aqui atrás. Isso que eu fico imaginando, cara. Como que vai... Tipo, aí vai juntando aquele pedacinho de adamante com outro pedaço do osso. Vai cortando, vai criando, vai cortando. Vai nascendo, vai cortando, vai nascendo, vai cortando. Outra. Vai... Momento biólogo. Mas no filme, pô, eles injetam. Mas tu tem que ver que nos anos 80. Mas tu tem que ver que nos anos 80 era o máximo que eles podiam fazer, que foi quando eles injetaram a parada do adamantium. Aí estamos falando de tecnologia mais atual, né? Não tem como, porque tinham que inativar o poder do cara pra substituir. Em HQ, velho. Rolado tudo. Não, imediatamente na hora que tivesse tiro do osso, eu tava outro. Pra complementar isso do Mr. Beer, eu vou lembrar que tem um quadrinho que a Vespa está transando com o Homem-Formiga. E aí ela tá lá gozando. Aí ele aparece do nada, ele cresce. Aí ele vira pra ela e fala, sua vez. Não, ele não cresce. Ele cresce. Tanto é que ele fala, sua vez, pequenininho. Não. Entendo, o que ela vai fazer com ele? Ela vai encolher e vai... Aí. Não. E outra, o que ele ia fazer pequenininho ali naquele corpo? Eu não sei. Entrar em lugares onde... O que uma criatura inteira vai fazer entrando... Eu sei. Tá, deixa eu voltar lá pra mim. E HQ rola de tudo mesmo. Na tua cabeça também. Voltando lá pro... Herocene. Com relação a... Se eu fosse o Senhor Fantástico, eu seria muito feliz. Com relação a... Estica. Borracha mole. Eu estico meu olho pra lá pro banheiro feminino, por exemplo. O olho, cara! Só existe sangue. Só existe plaqueta. Só existe essas porra aí. Porque é produzido dentro do osso. Se fosse substituído por adamantium, o Wolverine não tinha sangue, o Wolverine não tinha plaqueta, era uma porra de quem? Eu sempre imaginava, cara, por causa que na cabeça de cada osso que tem a medula óssea, né, que fabrica as células e tal, Lula Neitone. Eu vi um estudo uma vez que estavam falando que eles estavam analisando, assim, por exemplo, o Wolverine, para ele se curar rápido, ele teria que comer direto, comer e respirar direto. Se ele comia, respirava ofegantemente, que era para acelerar o processo de cura. Aí, o Scott, para ele ter o canhão de olho dele, ele teria que ter um olho do tamanho de um metro, um olho. E o professor Xavier, para ele sentir nossos pensamentos, ele teria que ter o nariz, que era para cheirar o nosso... interpretar esse cheiro do nosso cérebro, da substância de dentro. Então é muito bizarro mesmo. Na science. Caramba, o cara pensa que eu sou ignorante, o capial do meio do mato. Um caboclo, claro que sim. Eu penso. Bate, catago, tu é gordo. Tu é o Wolverine comendo direto, só que sem fator de peso. Cara, mas assim, qual foi o poder que tu falou no começo? Imortalidade? Não, foi o gordo. É imorrível. É que nem pedir a vida eterna. Tu pode viver pra sempre, mas tem juventude eterna. A pessoa com vida eterna, ela vai envelhecendo, vai ficando velha, vai ficando... Mas o Wolverine vai morrer, né? É isso aí. Porque, assim, ele tá envelhecendo, pô. É, mas só que tá regenerando, então... Não, mas ele tá envelhecendo. Cara, ele desde a primeira guerra, ele já é daquele jeito. Ele não ganhou, o cara nasceu naquela guerra. Ele nasceu daquele jeito. Tu pode reparar que ele parou de crescer aos 30 anos. Ele está envelhecendo, só que ele envelhece bem devagar por causa da guerra. Não, ele é daquele jeito de 30 anos, desde a primeira guerra. Biólogo, responda: envelhecimento não é quando as células param de se regenerar? Tá pronto, resolvido, ele é imortal. Não, nunca parou. Não, o problema é que ele está envelhecendo. Não, ele é imortal. Não, ele vem morrendo. Ou não. Ele não fala que a lei ele é imortal, a cabeça. Porque se tirasse a cabeça dele, ele morria. Ele é imortal. E era baseado nisso que eles tentaram fazer. Mas não arrancaram a cabeça dele, não? Não, foi no Deadpool. Foi baseado nisso que eles tiraram a cabeça do Deadpool, porque eles pensaram, se ele tá imortal, tá? Não, o Deadpool é imortal. E o Wolverine também. Não, o Wolverine se torna imortal. Já que ele pegou os poderes do Wolverine, caramba, os poderes de regeneração. Mas não é só do Wolverine. É de todos os Sim, Mas qual o outro super-herói que ele vai pegar o poder de regeneração? Não, não, não, não. Vai ficar imortal. Mas aí, juntando o outro, nada de sabre e... Tá. Eu vou... Não. Mas ele também se regenera. Mas eu vou dizer... Eu sei, mas é a mesma coisa. Eu só vou dizer porque que esse pensamento é meio difícil de determinar. Porque tem uma nova origem do Wolverine que fizeram, que parece que ele... Origem 2.0? É, por aí. Que parece que ele é filho de um deus, de uma raça chamada... Ah, não, cagou já. Não, cagou. Porque parece que é uma raça, tipo, em teoria, de homens que evoluíram dos lobos. Ele é o dente que sabe. E essa raça vive pra cacete. Tanto é que o pai deles é um deus maia. Aí eles, tipo assim, então desde a origem dos tempos, ele e o Dente de Sabre disputam essa liderança, só que eles se esqueceram. Aí tem esse pessoal que quer fazer com que eles relembrem. É basicamente, é o Chuck Norris. Não, é Jimmy, nome do Logan, cara. Acabou com toda aquela pinta de machão lá na briga com o Jimmy. É James. Victor. Jimmy é apelido. É James. Jimmy. Porra. Acabou com o machismo dele. Mas até a parte em que ele chegou a ficar adulto, ele foi envelhecendo normal. Porque ele chegou naquela idade que ele não envelheceu mais. Ele continuou daquele jeito. Vamos falar da arma X. O que deu a entender. Peraí, é igual vamos falar da arma X. Ela, quando ela era pequenininha, ela era mais fraca. O poder de regeneração dela era mais fraco. Quer dizer que ela estava envelhecendo também. É a mesma coisa que o Wolverine. Quando ele era então, mais quer novo, dizer, quanto mais ele envelheceu. Velho, mais forte? Quanto mais velho, mais ele vai se regenerar. E vai atingir a perfeição. Não, porque ele disse que ele estava ficando doente. Vai chegar, até o Wolverine. Vai chegar num ponto que ele vai parar de envelhecer e vai continuar se regenerando da mesma forma normal. Como é agora? O tema da luta com o Wolverine, o Gabriel fala que tá ficando lento, meu velho. É, então ele tá ficando elogio. Então, vamos à pergunta foda. A gente já fez uma pergunta foda nessa pergunta de encerramento. Mesmo com todas as dificuldades do super-herói, vocês topariam ser um? Eu diria, é claro. O grande, Eu ia fazer nada. Pra se tornar o herói, Homem-Aranha, mais ou menos assim. Ele é um fudido que abriu mão de tudo. O Homem-Aranha ele é um herói mais próximo da gente, da realidade, infelizmente. É um fotógrafo freelancer. Sabe o que significa Daguila? Hã? O que você tem com o herói, cara? Cala a boca. Sobre o herói, você sacrificaria? Pode ser o cara que vai destruir a Terra. Ok. Se amava os parceiros, vamos lá. Sempre que destruir a Terra, depois já precisa de... Depende, o Freeza é capricho, porque a planeta é pra capricho. Um a mais ou a menos não faria diferença, a Terra não tava nem no chão disso. Também Power Rangers, você quer dominar o mundo, isso ataca a cidade. Pra ele fazer diferença, o cara de que ele queria ganhar mais produtos e depois de isso aí. É, não, mas ele queria dominar. Ele queria dominar a parada. Só que na Terra, num caso específico, ia ser só de sacanagem pelo Goku. Era vingança. Mas, por exemplo, o Dr. Doom. Ele começa assim, né? Ele não quer ser herói, mas ele é obrigado a ser herói. Mas A consciência dele fala mais alto. O Batman não tem mais. Não, ele quis ser um vingador, cara. Ele quis se vingar. Ah, ele quis evitar que outros acabassem como ele. Isso também. Mas ele começou querendo se vingar, depois ele passou a acreditar. O Stark só queria segurança. Segurança? Como ninguém é foda só sempre pra mim. Me proteger, eu vou me autoproteger, que é uma armadura aqui. É, uma coragem. Todo um herói fantástico não queria ser herói. Ele queria... E acabou virando esse herói por si. Oh, esse é o Stark. Tá, mas... A gente começou, não sei se foi nesse ou no outro, no Jumbo. Ele tá nem aí, cara. Era ele pra ele mesmo. Só que quando as coisas começaram a apertar pro lado dele, ele foi obrigado a ser herói. Herói não, a salvar a própria pele. A própria pele. O Jump salvou a menina também. O Jump sobreviveu. É, mas ele não tá sendo um herói, ele tá se salvando. Se livrando de um problema. A gente tá falando de herói, tipo, você abrir mão do seu tempo, você abrir mão da sua família, você abrir mão da sua segurança. É, tipo, às vezes, dependendo do caso, se for um herói merda ou não. Superman, cara. Não, Superman, pô, a gente já sabe, logo de. Ele tem filho com ela? É filho dele mesmo? É. E filho dele tem poder igual ele? Esse Daniel pensa que a menina traiu ele. Imagina só, o super-homem lá com o moleque dele. Voa, filhão, voa. Aí o moleque não voa. Esse moleque é meu filho mesmo? Voa, meu filho, voa. Solta raio, solta porque, raio. Aí o moleque, solta assim, raio. Peraí, porque assim, lendo o quadrinho... Lendo o quadrinho, beleza, lá diz, olha, Wolverine, o que, é Homem de Ferro, tal, mas, cara, quem eu nunca vai ter filho é o Hulk. Eu nunca vi alguém essa porra agarrada. Agarra. Nunca vi, nem um filme. Eu já. Filme. Eu vou procurar uma versão hentai do Super-Homem. Não. Algo oficial. Ele quer ver. Não tem, cara. Cara, ele beija logo. Cara, beijar não vai. Ele tem o filho. Beijar não engravida. Nós ele não tem. Estamos no século XVI. Ele tem, tanto é que tem uma parada que ele vai no futuro. Ele encontra o Super-Homem número 23. Tá, da dinastia dele. Porra, mas eu tô falando assim, o Super-Homem, ele é o... Como é? O lobinho lá do Crepúsculo. Só gosta... Só dá beijo, mas não pega. Cara, é um merda, bicho. É só um cara e uma força de mil. É, nunca, cara, pegou ninguém, tá? Pegou a morte. Tá bom, então tem que ter uma filha com o tiro. Vem cá, fica fazendo. Cara, em pega... algum universo paralelo, pega uma... escrito por alguém ali, só. Não, tem uma edição que eu uso. Uma, exatamente uma edição. Cacete, tá. Porque o cara nunca pegou ninguém, cara, nem. O Batman. Nem se ele até filho. Não, tá bom. É porque é difícil. Cara, quem, infelizmente tem que admitir, mas esse crédito vai pra Smallville. Quem assistiu Smallville viu que era difícil. Smallville não é super. Não. Mas aquela parte de treinamento não dele. É aquela parte de treinamento dele, eu concordo. É difícil pra controlar algumas partes. Até que ele pegava umas paradas, ele quebrava. Igual no começo da série. Ele pegava as coisas que ele quebrava. Pegava vidro, que ele quebrava. Pega uma cara. Imagina pegar uma mulher sem quebrar ela todinha. Ainda mais lá no bem bom. É bem no caso do que eu quis zoar, mas não posso comer porque senão eu vou te quebrar. Eu gosto mesmo daquela ex super namorada. Minha super ex namorada. Minha super ex namorada. Ah, é. Tá na cama lá e fica na cama balançando devagar. Cara, mas... Devagar. Ele é agoniado, ela balançando animada, não sei. Ele é agoniado, vai ensinando o mundo. Cara do Smallville, aquele arqueiro verde. Todo mundo no Smallville é uma merda, cara. Não, é fudão. Ah. Veio o cara galã, cara. Ele é estiloso, comparado com o arqueiro verde original. Vocês viram? É um velho. O arqueiro verde seduziu ele. Ai! Seduziu o gol. Não, ele veio o cara galanteador, perto do verdadeiro. Não, repara o arqueiro verde. Eu não vou reparar a imagem. Não, é só pra... Repara a imagem. Apresenta o homem dessa gorda que ele... Eu quero um pra mim. Ele vai voltar, ele vai voltar. Em breve. Você tá vendo? É o extremo oposto. O irmão do Daniel. É, exatamente. É o mesmo shape, né? É o mesmo shape. Ó, óculos. Louro. Louro. Buraco. O Daniel agora é branco. Vamos terminar essa edição. Não chegando a conclusão nenhuma sobre heróis. Enfim, vamos terminar essa edição. Não chegando a conclusão nenhuma sobre heróis. Ai, ai, ai. O Hunter dormiu. Renato deu sono. Pelo menos dessa vez ninguém saiu do podcast. Não. Nos vemos na próxima edição. Ela olhou com saco. Vamos terminar. Bem, esse foi o nosso podcast. Espero que possamos produzir alguma coisa que preste. Nos vemos na próxima. Algo útil, 10 minutos. Nos vemos na próxima edição. Adeus, esse mesmo horário. Visitem a página do blog, no Facebook e também nosso canal no YouTube. E vamos ver o Kakira. Até a próxima. Adoro isso daí.